senhoras e senhores, vou apresentar. Ha! A torre vai tá lá. Senhoras e senhores, vou apresentar. A lei do rap, chega o bagulho. Senhoras e senhores, vou apresentar. É nós que tá. Revolucionar. Era uma vez um mano, o negão, o Márcio. A lei do rap, lá do leste. Era do rap nacional naquele tempo, então. Andou tocando no rádio, pá. Era o base criminal e tal. Andava com peso moral, na moral. E a banca, duzida louca. Até que a vida é mesmo louca. Pensando em fama caminhada. Lá pro lado da leste. E é aquilo. Plá, plá. Mas o tempo não cansou de esperar. 8 anos no presídio. Olha o negão. Na área aí tá. Na cadeia a esperança. A sua esposa. Ali. Formaram a torre. E o Manuti. A torre vai tá lá. Pode acreditar no que estou a falar. A simplicidade vence a pretensão. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. E os loucos pra treinar os loucos. E pouco a pouco o que é verdade prevalece. A torre. A torre vai tá lá. A torre vai tá lá. Em todo lugar do Brasil. Sistema. Pode acreditar. Invadir no sistema. A lei do rap vai tá lá. Os vida louca vai tá lá. Sistema. Os meus parceiros vai tá lá. Primeiro ato. Trilha sonora do gueto. Conexão do morro. Racionais, Dexter, MV Bill, realidade cruel. De menos crime. A matilha. Militância Oeste. Grande E, DRR, facção central. Consciência humana. Loucas horas. Karatê, pudim. A base da fé. XB com Wesley, City Gospel, Rap na Veia, um salve à família do Corre, Pântano, Apocalipse Urbano, RDC, Detentos do Rap, Rimatitude, Terceiro Território, Negredo, Rapa da Godói, Rosana Bronx, Aliados da Sul e a nossa administradora geral dos Vida Louca, MPBVL Gangsta, Thaisa Gonçalves. DJ CR, produção Filipino, Negão, Ti, Lee, Borre, Itaraújo. E um salve a todos meus parceiros. Mocken, Vila Função. Mano P, Machada Santista, Parque Continental, Bruno Mente Sagaz. Um salve especial, meu parceiro Milton Salles, Movimento MH2O. Poder de Expressão, Projeto Raiz. BFN, todos vai tá lá. E a pichação invadiu o sistema. E vocês nem viu. Eu, os maldosos negão, a torre vai tá lá. Corró, nocivo chamão. Mutantes, Babilão 011. Barões, poder bélico da favela. Medo, Vraz, 77 clipes. Primatas, encontro das tribos, ninguém dorme. A máfia. DSG, Cascão, Murto RV, Causa P, e a pichação invadindo o sistema. Rap Nacional, lá do Leste, Jardim Três Marias, São Mateus, Vila Flávia, Jardim Helene Guatemi, Ninja Sports, Bar Juninho, Nojetes e todos os meus parceiros. Todos vai estar lá, os mais imundos, os que arregaça, e toda a grife do Brasil e todos os pichadores, é nós que tá. Nas picape, DJ CR, Cachorrão, Conexão do Morro. Meus filhos, Danilo, Mirella, Gabi. E a frase da torre é essa aqui: diga não às drogas, toda criança tem direito à educação. Deus em primeiro lugar.